proposta boa pra quem queira. Uma nova proposta que contempla a articulação das artes para todos sempre. Tive uma ideia. Levar proposta boa pra quem queira. Uma nova proposta que contempla a articulação das artes para todos sempre. A vida é como um palco, eu quero estar presente nele, ver o público ao delírio com todo o exagero. A CNJ se renova, nova proposta. Brilho no olhar quando a música tocar. Um arrepio se com a letra se identificar. Casa lotada, mas o rap não é moda. SNJ, somos nós a justiça. Todos adeptos, então trazemos boas novas. Reformulação, segundo tema. Proposta do futurista pra valer a pena. Identificar-se, cheque, mas não mate. Música sonora, contra-ataque. Manifesto é pra todos, independente de sexo. Homens e mulheres rimando coisas com nexo. Juntos na batida podemos ser capaz. Nova proposta é assim que se faz. Libera o beat que o flow está chegando. Uma proposta nova dita reformulação. Ato reflexivo de mudança, de um tal comportamento, de uma nova aliança. E neste compromisso assina embaixo. Reflexo do tempo retomado no compasso. O mundo evolui e dita um som. Um salve é nós da vida que dita esta canção. São loucos, um beatmaker, um DJ que risca. Que leva uma proposta pros loucos que estão na pista. Propósito do futurista, livre das drogas. Atos que salvam vidas e um governo que se importa. Ops, vixe, espera lá. Não é bem assim, mas como assim? Pula é o que o governo faz com nós, desviando o din-din. Legitimar a causa é com nós mesmo. A oposição e os do contra não vão nos deixar a esmo. Proposta com afirmação, sem tumulto. A todo povo eu digo, respeito mútuo. Eles ditam as regras e nós jogamos o jogo. Causa de insatisfação, atia fogo no corpo. Obscuro, é fim do túnel, vejo. Forças que nos conduzem para que produzem. Temos que ser bem guiados, só apagadas as luzes. Como lição e como exemplo. Não é toda hora que dá pra dar tempo ao tempo. Tive uma ideia. Levar proposta boa pra quem queira. Uma nova proposta que contempla a articulação das artes para todos sempre. Tive uma ideia. Levar proposta boa pra quem queira. Uma nova proposta que contempla a articulação das artes para todos sempre.